Capítulo 10. Siga a ordem do Senhor para resistir ao inimigo. Como fazer o inimigo parar de nos atormentar? A palavra de Deus diz: resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Tiago capítulo 4, versículo 7. Mas como resistimos a ele? As palavras que vêm antes dizem: submetam-se a Deus. No contexto militar, submeter-se significa obedecer ou subordinar-se ao capitão. Ouvimos falar de soldados que são condenados por insubordinação. Isso significa que não obedeceram a seu capitão. Não queremos jamais ser condenadas por insubordinação a Deus. Queremos nos submeter a Ele, assim como o soldado se submete ao capitão, sem questionamentos. Ao escrever as pessoas sobre os pecados que praticavam, Tiago estava dizendo que a amizade delas com o mundo as tornaria inimigas de Deus. Elas pediam coisas a Deus, mas não as recebiam, pois pediam por motivos errados. Tiago capítulo 4, do verso 1 ao 5. Deus queria ser a prioridade no coração delas. Deus também quer ser a prioridade em seu coração. Quando fazemos coisas que nos afastam dele, nossas orações não são respondidas. O que nos afasta de Deus? O pecado, o mundanismo, o orgulho. Estes três costumam andar juntos. Mas o que pode pôr fim a isso tudo em nossa vida? A humildade. Resista ao inimigo rejeitando o orgulho. A cura para o orgulho, o mundanismo e o pecado é a humildade. E ela é a cura para muitas outras coisas. A humildade vem pela submissão a Deus. Submeter-se a Deus significa humilhar-se diante dele e declarar nossa total dependência. Significa arrepender-se de todo orgulho. O inimigo conhece nossas fraquezas. É por isso que cada ponto fraco nosso deve ser submetido a Deus, para que o Espírito possa nos fortalecer nessas áreas. Você já se perguntou por que tantos líderes cristãos têm caído na imoralidade? É porque tinham áreas na vida não submetidas a Deus e o inimigo pôde plantar tentação nessas áreas. A primeira ação do inimigo e da pessoa usada pelo inimigo era apelar ao orgulho deles. Alguém os elogiava e eles se sentiam cheios de si. O orgulho cega as pessoas. O orgulho os faz pensar que estavam além dos limites da lei de Deus e, por vezes, além dos limites da lei humana. Quando o orgulho encontra morada numa pessoa, ela se alinha ao inimigo. Afinal, ela e o inimigo têm um orgulho em comum, e ele a conduz a caminhos que Jesus jamais intencionou para ela. Qualquer área não submetida a Deus em nossa vida é perigosa. Ela se torna automaticamente um convite para o inimigo entrar em nossa vida. É por isso que o primeiro passo para resistir ao inimigo é submeter-se a Deus em todos os aspectos. Precisamos estar completamente firmadas nas coisas de Deus. Precisamos viver sobre um alicerce tão sólido que nossa vida não seja abalada quando o inimigo nos tentar por meio do orgulho. Quando resistimos ao diabo, adotamos uma postura de humildade. O inimigo se dá conta de que está desperdiçando tempo conosco e tentará a sorte com alguém mais receptivo às suas seduções. Não importa a força com que o inimigo investe contra nós, se estivermos determinadas a resistir. E isso acontece em nosso coração tão logo tomamos essa decisão. O inimigo não prevalecerá. Mas precisamos primeiramente nos submeter a Deus. Somente quando nos submetemos a Deus podemos resistir ao diabo com sucesso. Tentar resistir sem antes submeter-se a Deus é uma batalha perdida. Não podemos resistir por nosso próprio esforço sem o poder de Deus em nós. Só então é que podemos de fato nos aproximar de Deus, limpar nossas mãos, purificar nosso coração, entristecer-nos por nossos pecados, lamentar nossos fracassos, clamar a Deus por perdão mediante a confissão e o arrependimento, e nos humilhar perante o Senhor. Quando Deus nos vê curvadas diante dele, uma postura de humildade, ele nos exalta. Jesus disse: quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Lucas capítulo 18, verso 14. Quando nos humilhamos diante dele, ele nos concede graça e não podemos resistir ao inimigo sem a graça de Deus. O Senhor está determinado a derrubar os orgulhosos e a exaltar os humildes. A palavra diz: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro capítulo 5, versos 6 a 7. Submeta-se a Deus humilhando-se diante dele e ele a exaltará. Quando resistimos ao orgulho, estamos resistindo ao inimigo. Quando nos aproximamos de Deus, ele responde com reciprocidade. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Tiago capítulo 4, no verso 8. Ter a mente dividida significa ter um pé no mundo e outro no reino de Deus. Desse modo, nunca receberemos tudo o que Deus tem para nós. Devemos purificar nossos desejos de forma completa, a ponto de nos entristecermos por causa do orgulho, do pecado ou dos mundanismo que vem em nossa vida. Nosso reconhecimento completo disso nos levará ao lamento, e esse é o caminho certo. Os orgulhosos resistem a Deus, mas Deus se opõe aos orgulhosos. A última coisa de que precisamos é que Deus se oponha a nós. Guerras e lutas derivam principalmente da rebeldia contra Deus. Isso acontece quando queremos o que nós queremos sem nos importar com o que Deus quer. Todo pecado é iniquidade, toda iniquidade é rebeldia contra Deus. A raiz da rebeldia contra Deus é o orgulho. O orgulho leva as pessoas a travarem uma batalha contra Deus, aliando-se ao inimigo. Abraão escolheu alinhar-se a Deus. Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. O sobrinho de Abraão, Ló, escolheu aliar-se ao mundo. Como resultado, Abraão foi abençoado por Deus e Ló perdeu tudo. Devemos optar por ser amigas de Deus e jamais nos aliar ao inimigo. Isso significa se importar mais com o que Deus pensa de nós do que com o que qualquer outra pessoa pense. Deus nos dá novo ânimo quando somos humildes. Pois, assim diz o Alto e Sublime, que vive para sempre e cujo nome é Santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com um contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito de humilde e novo alento ao coração do contrito. Isaías capítulo 57, verso 15. Deus habita em nós quando nos humilhamos diante dele. Deus ouve nossas orações quando somos humildes. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerá o coração e lhes acudirá. Salmos capítulo 10, verso 17. Quando reconhecemos nosso orgulho e respondemos com tristeza e arrependimento em nosso coração, somos purificadas e fortalecidas. Não deixe o inimigo lhe dizer que submeter-se a Deus a levará a perder alguma maravilhosa coisa mundana. Na verdade, é exatamente o oposto. Quando você se submete ao inimigo, está limitando tudo o que Deus tem para você. Submeter-se a Deus traz bênçãos muito além do que você pode imaginar para a sua vida. O que você ganha é muito superior a qualquer coisa que o mundo tenha a oferecer. O inimigo quer nos separar de Deus, mas ele pode nos separar apenas se dermos ouvidos a ele em vez de ouvir a verdade de Deus. Quando nos submetemos a Deus e lhe obedecemos, não nos aliamos ao mal. Todas nós enfrentamos a sedução do inimigo para sermos orgulhosas. As guerreiras de oração são humildes. Faz parte da personalidade delas amar a Deus e se importar com os outros. Elas sofrem ao pensar que entristeceram Deus e fizeram o Espírito Santo lamentar por elas, como um pai com sua filha rebelde. O problema é que o orgulho pode se infiltrar em qualquer pessoa. Não podemos ignorar essa possibilidade. É por isso que devemos sempre orar para resistir ao inimigo, permanecendo humildes diante de Deus, e isso acontece ao caminharmos sempre com submissão a Deus. Resista ao inimigo recusando o medo. Você é feito de espírito, alma e corpo. Sua alma é feita de mente e sentimentos, e isso inclui sua vontade. Deus quer que todos esses aspectos sejam submetidos a ele. Se o inimigo tem influência em alguma dessas áreas, o medo invadirá sua alma. O medo aumenta à medida que nos envolvemos demasiado com o mundo. Se você tiver medo, o inimigo aproveitará essa oportunidade para aumentá-lo, até deixar você emocionalmente paralisada. Esse é um dos motivos de tantas pessoas tomarem remédios. É provável que a raiz do problema seja o medo. Medo de fracassar, medo de não atender às expectativas, medo do futuro, medo do julgamento, medo da crítica, medo do homem, medo de tudo. Por curiosidade, li um livro sobre medo e fobias e fiquei chocada ao descobrir que são tão numerosos como as estrelas. Há uma fobia para cada coisa na terra. E de onde vêm esses medos incontáveis? Não vem de Deus. O medo é obra do inimigo. Sentimos medo quando ouvimos a voz do inimigo e não a voz de Deus. Não estou criticando ninguém que faça uso de remédios, pelo contrário. Use remédios quando precisar deles. Conheço pessoas com diferentes fobias e esse medo são bastante reais. Estou dizendo apenas que Deus tem libertação para o medo, e essa libertação é gratuita. Antes de aceitar a Cristo, eu era atormentada diariamente por diversos medos. A maioria deles se baseava no e se. Por exemplo, e se um ladrão entrar em casa? E se eu fracassar? E se eu sofrer um acidente? E se eu pegar uma doença mortal? Lembro-me bem de como era horrível me sentir quase paralisada pelo medo. Era mais que simplesmente medo, era terror. Era o espírito do medo da parte do inimigo. Quando me aproximei do Senhor, minha depressão e ansiedade eram tão intensas que busquei o aconselhamento da esposa de um pastor. Ela me aconselhou a fazer um jejum de 3 dias e jejuou comigo. E ao final, ela e a esposa do outro pastor oraram por mim. E fui liberta do medo, da depressão e da ansiedade. Senti grande alívio. Elas me disseram que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Segundo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. A partir de então, não pensei mais no medo. Ele havia desaparecido, juntamente com a depressão e a ansiedade. Foi um milagre. Minha vida foi transformada. Louvei a Deus pelo poder, amor e equilíbrio que Ele me dera. Devo dizer que meu medo, minha depressão e minha ansiedade eram causados por um profundo ferimento em minha alma decorrente dos maus tratos que sofri na infância. Tomei remédio, mas não ajudaram em nada, só me deixaram sem ainda mais esperança. Foi o amor maravilhoso e o poder de Deus que levaram embora todos os meus tormentos mentais e emocionais, e nunca mais me senti paralisada pelo medo. Não estou dizendo que não voltei a me sentir deprimida ou ansiosa, nem que senti mais medo. Há acontecimentos na vida que nos fazem sentir exatamente isso. Quando me senti assim, porém, eu buscava Deus e sua palavra e o sentimento ia embora. Desde então, o inimigo não exerceu mais esse tipo de influência em minha vida. Algumas pessoas sofrem medo, depressão e ansiedade e precisam de ajuda médica. E nem sempre isso se deve a algo terrível do passado. Simplesmente alguma substância de que o corpo delas precisa. Se você toma algum medicamento receitado por seu médico e ele o está ajudando, continue a tomá-lo e agradeça a Deus por essa ajuda. E não há por que se sentir mal a esse respeito em nenhum aspecto. Não deixe que isso a desanime, pois não desqualifica para nada aos olhos de Deus. Você tem valor e propósito como qualquer um de nós. Portanto, não permita que o inimigo minta para você e a convença do contrário. Todos enfrentamos lutas. Apenas continue orando para que você e seu médico tenham sabedoria a respeito do que pode melhor ajudá-lo. O medo muito recorrente é de que o passado controle o futuro, ou seja, de que somos destinadas a repetir os fracassos e os erros cometidos no passado. Nada poderia estar mais longe da verdade. Essa é outra mentira do inimigo. A verdade é que você não é seu passado. Você é nova criatura em Cristo. Não estou dizendo que você deve ignorar seu passado. Reconheça-o por aquilo que ele foi. Caso tenha sido terrível e doloroso e você sabe que ele deixou grandes cicatrizes em sua mente e em seu coração, não negue. Coloque tudo diante do Senhor. Ele lhe dará redenção ao trazer coisas boas de seus sofrimentos passados. É um dos muitos milagres que Deus realiza. Paulo nos conta seu modo de viver, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3, do verso 13 a 14. Devemos fazer o mesmo. Deus a ajudará a deixar o passado para avançar na direção do futuro que ele reserva. E o medo não fará parte desse processo. O medo é uma das armas do inimigo. Resista. Conheça a verdade de Deus tão bem a ponto de não permitir que o mundo controle seus pensamentos nem determine o nível de sua paz. Não se deixe ser atraída pelos conflitos ao redor e ser derrubada por eles. Recuse-se a permitir que a mídia o aterrorize direcionando seus pensamentos e manipulando suas dúvidas. Não tolere as influências externas do mundo que a distraem do que acontece no reino espiritual. Recuse-se a sentir-se assustada, pois Deus nunca se assusta. Resista a todo tipo de confusão. Agradeça a Deus todos os dias pelo equilíbrio que Ele lhe tem dado. Há apenas o incitador do medo e da confusão e você sabe quem ele é. Resista ao inimigo orando por milagres. Durante o período em que Pedro esteve preso, a igreja orava intensamente a Deus por ele. Atos capítulo 12, no verso 5. Muitas pessoas eram conduzidas pelo Espírito a orar por Pedro com fervor. Enquanto Pedro, preso com duas algemas, cochilava entre dois soldados e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere, apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo instruiu Pedro a calçar as sandálias e segui-lo. Eles não apenas passaram a primeira e a segunda guardas, como também o portão abriu sozinho para eles. Pedro se dirigiu à casa onde as pessoas continuavam a orar, e ao bater na porta elas não podiam acreditar que era ele. Era um milagre ainda maior do que poderiam ter imaginado. As orações fervorosas e incessantes dos cristãos, sob a direção do Espírito Santo, permitiram a libertação milagrosa de Pedro. Enquanto as pessoas oravam, as algemas caíram de seus punhos, os guardas adormeceram e o portão se abriu. Você nunca sabe como suas orações poderão libertar uma pessoa que está presa. Deus quer fazer milagre por nosso intermédio. O problema é que muitas vezes não oramos por milagres, não cremos que possam acontecer. Ou então milagres acontecem, mas não conseguimos acreditar neles. Além de o inimigo não querer que os milagres de Deus aconteçam, pois nunca serão em benefício dele, ele sempre tentará roubar o milagre que Deus realizou ou trazer dúvidas sobre ele. Mesmo depois de o milagre ter acontecido, o inimigo ainda tenta apagá-lo. Quando Jesus ressuscitou Lázaro dentre os mortos, os religiosos tentaram destruir o milagre planejando a morte de Lázaro. Não queriam que a notícia se espalhasse. À medida que o reino de Deus avança e milagres acontecem, o inimigo busca toda oportunidade para desacreditar cada um deles. Quando Deus libertou os israelitas da escravidão, eles fugiram para o Mar Vermelho e se viram encurralados. O grande exército de egípcios estava atrás deles e, em vez de ter fé em razão de todos os milagres que haviam acabado de testemunhar, os israelitas reclamaram, dizendo que deviam ter ficado no Egito. É provável que não tenham orado por outro milagre, porque nem mesmo imaginavam um que fosse capaz de salvá-los. Quem poderia imaginar o Mar Vermelho se abrindo ao meio para que eles pudessem atravessá-lo? Mas esta é a questão. Com frequência deixamos de orar por um milagre porque não podemos imaginá-lo. Precisamos parar de fazer isso. Precisamos confiar no Deus que opera milagres e orar por milagres sem imaginar que temos de dizer a Deus como realizá-los. Mesmo após terem sido salvos pela divisão das águas do Mar Vermelho e pelo afogamento dos soldados egípcios, os israelitas não confiaram em Deus. Ainda queriam a escravidão de volta porque era mais familiar que a nova liberdade. A liberdade era trabalhosa demais. Não oraram por milagres porque a vida deles sem milagres no Egito parecia mais fácil. A Bíblia diz, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. 1 Pedro capítulo 5, do verso 8 a 9. O inimigo ataca e engana cristãos de todo o mundo todos os dias, mas podemos resistir às táticas dele voltadas não apenas para nós, como também para qualquer pessoa em qualquer lugar. Em sua primeira carta a Timóteo, Paulo o instrui para que combatesse o bom combate. Suas palavras dizem que nós também podemos combater o bom combate, pois o Espírito Santo nos dá as armas e poder necessários. Nosso chamado a servir a Deus na condição de guerreiras de oração não deve ser temido ou evitado, deve ser acatado. Recebemos poder por meio do Espírito Santo e não devemos dar ouvidos ao inimigo. Devemos seguir as ordens de Deus para resistir, orando por milagres até sentirmos a presença do Senhor, realizando-os ou nos libertando do fardo daquela oração específica. Ore para que Deus nos liberte da descrença e aumente nossa fé para crermos em milagres. Quando Deus põe em seu coração o desejo de orar por algo, não duvide que você pode orar com eficácia, nem pense que o alvo de sua oração é impossível de acontecer. Toda guerreira de oração deve estar convencida de que Deus pode operar milagres a qualquer momento e de que seu poder não está limitado àquilo que achamos ou sentimos que ele fará, ou àquilo que alguém de pouca fé decide que Deus não pode fazer. Devemos simplesmente orar por milagre e deixar o resto nas mãos de Deus. Resista ao inimigo sem nunca desistir. Submeter-se a Deus significa fazer tudo o que ele pede para fazer. Significa permanecer ao lado dele. Resistir ao inimigo significa não fazer nada que ele quer que você faça. Significa permanecer contra ele. Se você dá ouvidos às mentiras do inimigo, não está permanecendo firme contra ele. Ele sabe quando sua determinação é fraca e sabe também quando não pode entrar e está desperdiçando tempo. Nesse caso, ele vai embora prometendo retornar no momento de fraqueza. Contudo, se estiver determinada a permanecer dependente do Senhor e da força dele, você será forte o suficiente para evitar qualquer momento de fraqueza. Jesus disse que os homens devem orar sempre e nunca desanimar. Não desanime nem deixe de orar. O inimigo vence quando desistimos. E não se preocupe com suas provações. Elas não a tornam desqualificada para ser uma poderosa guerreira de oração. Nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. 2 Coríntios capítulo 4, no verso 17 e 18. O inimigo tentará fazê-la desanimar. Ele lhe dirá que suas orações não têm poder e talvez você até desista de orar. Não lhe dê ouvidos, continue com os olhos fixos em Deus. O momento certo para se submeter a Deus é agora. O momento certo para resistir ao inimigo é agora. O momento certo para viver na liberdade que Cristo tem para você é agora. O momento certo para entregar sua vida em oração é agora. O momento certo para permanecer firme no Senhor é sempre agora. Isso significa que você não deve parar de orar. Saiba que suas orações têm valor, mesmo aquelas que ainda não foram respondidas. Jesus contou uma parábola sobre um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. Havia, porém, uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe por justiça contra seu adversário. Por algum tempo, o juiz se recusou, mas cansou de ser importunado pela viúva e decidiu ajudá-la. Em relação a essa história, Jesus disse: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? E eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Muitas vezes as pessoas desistem de orar porque a resposta não vem. Mas Deus nos manda continuar a orar e nunca desistir. Não comece o dia nem o deixe passar sem orar. Com isso em mente, recuse-se a sentir-se culpada quando deixar de orar um ou dois dias. A condenação e a culpa são armadilhas do inimigo. Peça a Deus que ajude a passar tempo com ele todos os dias em oração. Esteja determinada a seguir as instruções divinas. Alegrem-se sempre, orem continuamente, dê graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afaste-se de toda forma do mal. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 16 a 22. O inimigo é descrito como um leão que anda ao redor, rugindo e procurando a quem devorar. Precisamos estar alertas o tempo todo a fim de que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Se o inimigo nunca tira um dia de folga com o intuito de realizar seus planos malignos, então não devemos tirar um dia de folga sequer em nossa resistência a ele. Por isso, permaneça firme. Mantenha-se firme em tudo que você sabe do Senhor e de sua palavra. Esteja determinada a não se render ao inimigo em nenhum aspecto. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Aproxime-se de Deus todos os dias e submeta-se a Ele. Esteja sempre pronta a ouvi-lo falar ao seu coração, pronta a lhe obedecer em todas as coisas e pronta a orar de acordo com a direção do Espírito Santo. Isso significa que seu coração nunca estará fechado para Deus e que você está determinada a seguir as ordens do seu capitão, como um bom soldado. Quando você resistir ao inimigo ou permanecer firme contra ele, a promessa de Deus diz que o diabo fugirá. Não é talvez ele fugirá. Ele com certeza fugirá. Não tem alternativa. Resista ao inimigo estando satisfeita. Suplicar é mais que simplesmente pedir algo a Deus. Suplicar é orar até que o fardo que você carrega em seu coração seja entregue a Deus. Ao transferir suas preocupações para Ele, você experimenta o tipo de paz que leva embora todo o descontentamento. Suplicar requer orar por meio de algo. Quer dizer continuar orando até obter resposta ou receber paz para parar de orar, o que vier primeiro. Deus quer que você esteja satisfeita, não importa sua condição ou o que esteja acontecendo em sua vida. Isso não quer dizer que você tenha de permanecer nessa condição para sempre. Significa que você confia que Deus não a deixará nessa condição para sempre. Com Deus, as coisas estão sempre mudando em sua vida. Ele é imutável, mas você não é. Por isso, Deus quer que você se torne cada vez mais parecido com Ele. Quantas pessoas já se afastaram de Deus porque Ele não fez o que elas queriam que Ele fizesse? Apostasia é afastar-se de Deus e de sua palavra. É quando as pessoas adoram a Deus da boca para fora, mas têm o coração endurecido para Ele. Jesus disse, este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Deus quer nos levar numa jornada com Ele todos os dias, mas muitas vezes queremos que tudo nos seja concedido sem jornada alguma. Deus deseja fazer muitas coisas em nossa vida, mas para chegar aonde Ele nos quer levar, precisamos viajar com Ele passo a passo numa caminhada de fé. Queremos tudo agora em vez de estar satisfeito onde estamos e com o que temos no momento, sabendo que Deus nos reserva mais do que podemos imaginar. Deus quer que você se torne cada vez mais dependente dEle, a fim de levá-lo a lugares que você não pode chegar sem Ele. Quer que você confie que Ele suprirá todas as necessidades de sua situação atual. Quer que você creia como Paulo, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Jesus Cristo. Paulo disse, aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. E a razão disso é explicada quando ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo podia estar satisfeito porque sabia que Jesus e o Espírito Santo lhe dariam forças para fazer o que era necessário. Precisamos estar certas disso também, pois nos ajudará a resistir ao inimigo, seja qual for a situação. Resista ao inimigo lembrando-se da verdade. Uma das melhores formas de submeter-se a Deus e resistir ao inimigo é sempre se lembrar do que é verdade e do que não é. Quando você conhece a verdade de Deus, torna-se mais fácil rejeitar as mentiras do inimigo. O oposto disso é não conhecer a verdade de Deus e acreditar em qualquer mentira do inimigo. É por isso que você precisa conhecer bem a palavra. Aqui estão algumas coisas para lembrar que vão ajudá-la a se apegar a Deus e resistir ao inimigo. Lembre-se disso. Deus ama você muito além de seu conhecimento e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Quando você segue Deus e lhe entrega a sua vida, Ele a capacita e se torna tudo o que Ele a criou para ser. O inimigo odeia você e despreza tudo o que Deus quer fazer em sua vida. Ele também tem um plano para sua vida, que é controlá-la e destruí-la. Com mentiras e enganos, Ele fará o possível para tornar isso realidade. Deus lhe deu poder de domínio sobre a terra para seus propósitos divinos. O inimigo quer que esse poder para seus propósitos malignos. Deus quer usá-la para realizar a vontade dele e para a glória dele à medida que ele a abençoa. O inimigo quer usar a sua vida para ser glorificado, destruindo-na no processo. Deus lhe deu livre-arbítrio e espera seu convite para operar poderosamente em sua vida. O inimigo não espera ser convidado. Ele operará em sua vida, a menos que seja impedido de fazê-lo. Ele quer que você rejeite Deus e passe para o lado dele. É impossível para Deus mentir. Deus fala apenas a verdade e nos dá a sua palavra sobre isso. O inimigo é pai da mentira. Ele controla as pessoas ao fazê-las acreditar em suas mentiras. Nunca se esqueça de que o inimigo está sempre tratando mal. A única coisa que o impede são as orações dos santos, os guerreiros e guerreiras de oração. Não permita que esse aspecto se torne vago para você. Podemos orar a qualquer momento, dia e noite, onde quer que estejamos. E é isso que devemos fazer quando sentirmos a direção do Espírito Santo para orar. Não podemos ignorar esses chamados. Precisamos passar tempos a sós com Deus para comunicar nosso coração a Ele e ouvi-lo comunicar o coração dele a nós. Em nosso momento particular com Deus, somos reabastecidas pelo Espírito Santo exatamente como acontecia com Jesus. Nossa mente e nossa alma são renovadas e fortalecidas. Obtemos mais clareza e podemos receber a orientação, o discernimento, a sabedoria e a revelação de que precisamos. Cristãos em todo o mundo enfrentam as mesmas dificuldades que nós. A palavra de Deus nos orienta sobre o inimigo. Resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Não estamos sozinhas nessa luta. Não importa a força do inimigo, Deus é maior. O poder do inimigo de Deus é muito mais forte do que do inimigo. O poder do Espírito de Deus é muito mais forte que do inimigo. Resistimos ao inimigo sempre que oramos. Quando permanecemos firmes em submissão a Deus, o inimigo foge de nós. É por isso que devemos estar sempre prontas para lutar em oração contra o inimigo. Devemos nos lembrar de que não estamos entrando em território pertencente ao inimigo. Estamos ocupando de volta o território que ele nos tomou. Oração para a guerreira de oração. Senhor, ajuda-me a submeter a Ti em todos os aspectos possíveis. Mostra-me todas as áreas em minha vida em que não estou fazendo isso. Não quero ser amiga do mundo, pois valorizo a amizade contigo acima de tudo. Revela qualquer orgulho em mim, a fim de que eu possa me arrepender. Faze que o reconhecimento traga dor e lamento à minha alma. Rejeito todo orgulho em mim e rebeldia contra Ti e reconheço que essas coisas são características do inimigo. Não quero jamais ir contra a tua vontade nem cooperar com o inimigo. Quero resistir a ele de todas as maneiras possíveis para que tu não te oponhas a mim. Ajuda-me a odiar o que é mal e me apegar ao que é bom, a não resistir a ti e não dar lugar ao diabo. Pertenço a ti desde o dia em que te recebi como Senhor de minha vida, portanto o inimigo não pode me controlar de nenhum modo. Ajuda-me a resistir todas as mentiras do inimigo e a não permitir que ele me convença de que fui desqualificada para ser a poderosa guerreira de oração que tu me chamastes para ser. Recuso-me a permitir que o inimigo me convença a desistir de orar. Não permitirei que ele me ameace com o meu passado ou me torne insatisfeita com quem eu sou hoje ou com o que ainda não realizei. Capacita-me a resistir ao inimigo em todas as formas possíveis para que ele fuja de mim. Não permitas que eu seja vencida pelo mal, mas ajuda-me a vencer o mal com bem. Tu és a rocha sobre a qual permaneço e não serei abalada. Obrigada, Jesus, pois sou mais que vencedora por meio de ti. Senhor, ajuda-me a ser uma guerreira de oração eficaz. Ensina-me a entender a autoridade que me deste em oração. Capacita-me a usá-la para destruir as fortalezas que o inimigo tenta estabelecer em minha vida e na vida das pessoas que puseste em meu coração. Não permitas que minhas orações sejam impedidas ou enfraquecidas em nenhum aspecto. Mostra-me o que tenho de fazer para que elas causem maior impacto possível. Oro em nome de Jesus. Tu, Senhor, mantém acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Com o teu auxílio posso atacar uma tropa. Com o meu Deus posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Salmos 18, dos versos 28 a 30.